A Promotoria de Justiça de Rio Pardo de Minas obteve decisão na Justiça que afasta liminarmente o delegado de polícia da cidade por atos de improbidade administrativa. O Ministério Público de Minas Gerais pede também que o delegado e um investigador que acobertava seus atos percam os cargos públicos e que paguem indenização por dano moral ao Estado. O pedido ainda aguarda julgamento. Segundo apurado, o delegado de polícia não comparecia nem ao expediente, nem aos plantões regularmente. Com a sua ausência, vários atos ilícitos foram praticados, como libertação de presos em flagrante, prisões ilegais, arquivamentos irregulares e extravio de inquéritos policiais e não resposta a requisições da Promotoria de Justiça. O investigador foi escolhido por ele, por meio de uma portaria, para exercer funções privativas do cargo de delegado de polícia. A autoridade policial determinou que lhe fossem enviados por e-mail ou telefone todos os expedientes que chegassem à delegacia para seu conhecimento e providências que eram repassadas ao investigador que as executava, usando uma assinatura digitalizada do delegado. Siga o Ministério Público nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter. Do Ministério Público de Minas Gerais, Beatriz Cordeiro.